Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. E hoje, na reflexão da palavra, eu queria falar sobre dois temas específicos: fidelidade e temor ao nome do Senhor. Bom, no Salmo 86, no versículo 11, diz assim: "Dê um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome." O que será que o salmista quer dizer com isso? A questão da fidelidade é uma questão de você poder levar fé na pessoa, você ter fé na pessoa. E isso tem a ver com relação marido e mulher, relação entre dois companheiros de trabalho, dois sócios, relação entre um subalterno e um superior, na qual a relação de fidelidade é uma que não tem confusão. E o que que é? O que que isso tem a ver com temor? Veja bem, a gente só consegue ter intimidade com quem a gente teme, com quem a gente respeita, com quem a gente sabe, com quem está brincando. Pense na relação com seu esposo, com sua esposa, com o seu sócio, com o seu filho, com o seu pai. Quando a gente é fiel, a gente teme machucar, teme desobedecer, se for o caso, teme agir em desconformidade com a integridade, porque a gente sabe que aquela pessoa que a gente ama tanto, aquela pessoa que a gente considera tanto, ela é a única pessoa que realmente tem o poder para nos ferir o coração, para acabar com a vida da gente, para deixar a gente muito mal. Somente quando a gente ama de verdade uma pessoa, a gente realmente tem noção do mal que pode ser a infidelidade. Assim deveria ser o marido com a sua esposa, a esposa com seu marido, a relação dos filhos com os pais, a relação entre sócios, entre companheiros de trabalho, entre pessoas que trabalham subalternas uma à outra, de modo que a gente entenda que fidelidade e temor andam juntas. Um coração inteiramente fiel é um coração não dividido. O que é o contrário de inteiro? Inteiro é pela metade, ou em pedaços. Inteiro é eu sou fiel a essa pessoa. É essa pessoa que eu temo desagradar, é essa pessoa que eu temo inflamar a ira, é essa pessoa que eu temo deixar aborrecida, é essa pessoa que eu sei que me ama profundamente, que eu amo profundamente e que eu mais respeito. Eu costumo dizer que eu não consigo tirar a roupa diante de alguém que não tenha por mim o mais absoluto respeito. As mulheres entendem isso melhor ainda, né? É muito desagradável você ficar desnudo diante de alguém que você sabe que não vai ter respeito. Assim, quando você tem uma relação com o médico, com o marido ou com a esposa, você pode ficar nu e completamente à vontade, porque você sabe que está diante de alguém que te respeita. No momento em que essa pessoa lhe falta com respeito, lhe trata com infidelidade, lhe trata mal, primeira coisa que você faz é que você não deseja mais ter uma relação com essa pessoa. Então, a relação de temor é uma relação diretamente relacionada à fidelidade. Eu vou ser fiel sempre com quem eu efetivamente tema. E eu vou temer aquele a quem eu sou fiel. Porque nada pode ser pior do que um pai irado, uma esposa irada, um marido indignado, um sócio ferido, porque eu sei o estrago que isso vai causar. Isso se transfere perfeitamente na nossa relação com Deus. E é por isso que o salmista, né, pede: Deus, me dá um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Quando eu temo somente o nome de Deus, quando eu sou fiel somente a Ele, isso quer dizer e implica, por negação, que eu não temo nenhuma outra coisa, eu não temo enfrentar o que quer que seja, vergonha nenhuma, medo nenhum, prisão nenhuma, situação nenhuma, se o que eu estou enfrentando eu enfrento em nome do Senhor, por fidelidade a Ele. Bom, no texto de Gênesis a gente vê o fim do relato da história de Ismael, né, no que tange ao livro de Gênesis, né? Ismael também deu origem a uma grande nação. Ismael também teve 12 filhos, assim como Jacó vai ter depois, né? Ismael tem 12 filhos que vão originar 12 tribos que vão compor basicamente o fundamento do povo árabe. E de novo, por que Sara não temeu? Por que Abraão foi frágil? Gerou-se uma situação que está dito na última frase do versículo. Viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Essa característica marcante tem muito a ver com esse fato inicial de, por falta de temor e duvidando da fidelidade de Deus, não sendo absolutamente fiel a Deus, criou-se uma situação que não é ruim para o povo de Israel só, não é ruim para o próprio Ismael. Mas Deus se mostrou absolutamente fiel a ele. E esse é o ponto. Deus não levou em consideração e não puniu Ismael e não fez dele menos do que o grande povo árabe. E nesse momento em que tanta gente tem tanto preconceito com o muçulmano, que basicamente a maioria dos muçulmanos são de origem árabe, as pessoas com tanto preconceito, é bom que a gente não se esqueça que esse povo também foi alvo da fidelidade de Deus. Foi com os árabes que a gente descobriu medicina, foi com os árabes que a gente descobriu tanta arte delicada. Enquanto na Europa as pessoas estavam comendo com a mão, os árabes eram muito mais higiênicos, delicados, estudiosos. Os grandes médicos da Idade Média, todos eram árabes, os grandes estudiosos, os grandes scholars. Foi a brutalidade medieval europeia que embruteceu o povo árabe. Então, o que eu quero chamar a atenção é que esse ato de pouco temor da parte de Sara, pouco temor da parte de Abraão, não mudou o outro lado da moeda, que é a fidelidade de Deus às suas promessas. E por causa de Abraão, Deus manteve sua palavra na vida de Ismael também. E por fim, o último texto de hoje é a carta de Esmirna, escrita no Apocalipse, e é a única carta do Apocalipse que não tem uma bronca. Deus não deu bronca nenhuma na igreja de Esmirna. Era uma igreja extremamente pobre, extremamente perseguida, numa situação extremamente apertada, né? E que se considerava talvez a filha mais feia, a menina esquecida, aquela pobre em relação às outras igrejas que se achavam como Laodiceia, Corinto, Éfeso, que se achavam tão bacanas. Essa se achava pobre. E aí Jesus vem e diz para ele: mas você é rico. Eu conheço a blasfêmia das pessoas contra vocês. E falou: não tenha medo, você vai sofrer. Quando a gente passa por sofrimentos, essa é uma coisa que a gente pode chamar de mão esquerda de Deus. Ou a gente chora e a gente pode chamar isso de um silêncio profundo de Deus. A primeira pessoa que chora quando a gente sofre é Deus. E ele vem em nosso socorro, primeiro para dizer: olha, você está prestes a sofrer muito, não porque você tenha feito nada errado, mas porque o mundo é mau. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, vocês vão sofrer perseguição, mas aí ele dá uma palavra que de novo termina com fidelidade: ser fiel até a morte, e eu vou lhe dar a coroa da vida. Ou seja, seja fiel até o último momento, e você vai alcançar daquele mesmo Deus a quem a gente deve temer, você vai alcançar dele o prêmio. A disciplina e a opção por ser fiel a um só não vai dar seu fruto imediato no meio. Muitas vezes, no meio de um casamento, no meio de uma sociedade, no meio do trabalho de um grupo, a gente passa situações muito difíceis, muito complicadas. A gente pensa que tudo vai desabar, que o casamento vai acabar, que a relação com os filhos vai ficar ruim, que a relação com o sócio vai ficar ruim. A gente pensa que tudo vai desmoronar, que nossos projetos não vão dar certo. Mas se a gente se mantiver fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiel a Ele, e acima de tudo a gente tiver temor somente a Dele, no fim, a disciplina de passar por isso, e disciplina, não se esqueça, é adiar o prazer, é você deixar para depois, vai dar o prêmio, que aqui está dito como a coroa da vida. E ele fala de novo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. E essa é a coroa da vida, a ressurreição que nos aguarda. No resto, no meio do caminho, vai por vezes ser difícil, mas não tema. Se você quiser temer alguma coisa ou alguma pessoa, tema Deus. Não tema o diabo, não tema a perseguição, não tema a vida. Deus é fiel com você e o que você pode pedir a Ele? Senhor, me dá um coração fiel para que eu tema somente o Senhor. Que a gente tenha um bom dia, que seu dia seja realmente bom, abençoado, legal e que a gente siga em frente, fiel, mesmo que a gente passe por algumas lutas, sabendo que Deus não nos abandona. Um abraço a todos e obrigado por você que tem escrito, tem mandado mensagens. Eu tenho recebido umas mensagens bem legais das pessoas, tenho, por vezes, recebido palavras de encorajamento. Graças a Deus que você não manda isso ali na lista da Casa Videira, mas manda pessoalmente, né? Pode ficar à vontade para isso. E não esqueça de orar pela gente. A gente está num momento crucial de decisão, definindo, procurando um lugar, procurando os recursos, procurando os passos que nós vamos tomar a seguir, sabendo já bem claramente o que a gente tem pela frente para fazer com o Casa da Videira. E seria muito legal que você pudesse nos apoiar. Então, nesse tempo que você ouviu isso aqui, se você puder levantar uma pequena prece por nós e lembrar da gente, eu ficaria muito grato. Deus abençoe, fique com Deus e bom dia.